Paulo Salvador, muito bom dia, boa noite. Azul 4221 no centro da Charlie 340 para Confins, pronto para cópia. Gente, Azul 4221 no Confins, aprovado nível 340. Decolada pistão no zero, perfeito saída da Euleda. Após direto motiva, curva à direita. Uppers Luno 0 bridge e Uppers Luno 6. Transponder 5462, controle Salvador 1208. Só confirme, transponder, beleza? Transponder 5462, Azul 4221. Autorizado 340, confirme, pista 10, da Euleda motiva. Uppers Luno 10, Uppers Luno 16. 5462 transponder, 208 é o controle Salvador Azul 4221. Azul 4221, a Pesulo 10 até bridge, após a Pesulo 16. A Pesulo 10 bridge, após a Pesulo 16, confere Azul 4221. Azul 4221, no cotejamento correto, informação em curso Delta, chame pronto. Chama ali. Paulo Bouro 868, está na posição 1, pushback e acionamento. Bono 868, aguarde. Certo. Bono 1170, Campina Grande, aprovado nível 370, via Pesulo 10, Neuma direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5465, controle Salvador 1208. Bono 170, contingimento correto, informação em curso Delta, chame pronto. Salvador Airport 020, request back. Airport 020, approve tax pay from an Indian to holding point 1810. At the holding point, call tower 18, small 95, ultimate set 1018. Canadian 1018, India to holding point, can we 0 4 1 8 at 95, at 020, boa noite. Boa noite, bom voo. Salvador Bono 098, com a Delta, autorização Natal. Bono 098, Natal aprovado nível 370, via Pesulo 10. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5466, controle Salvador 1208. 370 é o nível, via Pesulo 10, decolada 10, curva esquerda, perfil da Puca, Zipar. 5466-1208, do Bono 098. Bono 098, protegimento correto, chame pronto. Livre acionamento, chame para o táxi, portão 01. Autorizado no 868. 58, desça para 2000, o ajuste é 10018 na proa de TAP, para interceptar a chegada Mari, o 6258. Só confirme o centro, passou no nosso controle aqui, eu tinha solicitado prioridade ali no passageiro que estava com sintomas de ataque cardíaco, possível. Autorizo Duna, Duna da Presente, 6258, confirmando o seu solicito assistência médica ao solo. Duna Pode confirmar a poltrona do passageiro, por gentileza, meu 38? Zero to zero, clear, line up, take off, runway 10, wind is 160 degrees, 08 knots, air passing about 0 to 0. Airport, line up and take off, runway 10, Tony Allen. Nada. Gente. Você quer que o Gol voe direto para o externo ou controle? Gol 972, voe Zuna também, reporte estabilizado. Zona, vai reportar. Bom 1170, aguarde. Informe estimado para início de mais 4 minutos. Ok, mais 4 minutos que entra, não precisa. Ok, o Travo da Companhia está terminando o pushback à retaguarda e tem um Embraer da Azul que solicitou há um minuto atrás o acionamento no 08, ok? O senhor vai aguardar o táxi do Azul no 08. Muito obrigado. Boa noite, Epsilon 020 Heavy Crossing 1006, under the seat on Puka Depart. Boa noite, Portugal 020, radar contact, climb to level 350 on Puka Departure. Climb to level 350 on Puka Departure, Scala 020. Solo Gol 1868 para o táxi, eu quero na Recife com 2 horas e 15, 101 a bordo. Tente Gol 1868, Índia no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste 1017, agora bom voo. Ok, Índia, ponto 0, 0, 18, 95, 10, 17, 1868, muito obrigado, boa noite. Pushback, acionamento, 098. 098, aguarde, será o número 2 na sequência, previsto que mais 5 minutos, mais 7 minutos. boa noite, voo 1868, ponto de espera da 1-0. Boa noite, 1-8, 1-8, 9-5. Autorizada a linha de decolar, o vento 1-6-0 graus com 8 nós, voo 1-8-6-8. Pesado 1972, tá na torre? Positivo 1895, bom pouso. 1895, tchau. Salvador, voo 1972, boa. 1972, voo 7 do tráfego, continua a aproximação, informe checado, pistão 0, 1-6-0 graus, 8 nós, 1972. Marciano 1972, está estabilizado, 2.5. Gente, tem os tráfegos à vista, informe checado, 1972. Informará. Escuta, 1970. Bom, 1970, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, sendo pronto para o táxi. Ok, após a nave da Azul na retaguarda, está autorizado, bom, 1970, acionamento. É 258, autorizada final, resposta brisada. A resposta está brisada, 6258. Terno baixar travado, voo 972. Continua a aproximação, pista no zero, vento no 70 graus 8 nós, 1972, aguardando pista livre. 972, continua a aproximação, aguardando pista livre. Uno 868, decolou os 49, controle 1208, boa noite. Aqui é 208, boa noite, 1868. Uno 972, livre pouso no 0, 170 graus com 89. 170 com 8, gol 1972. Qual é a temperatura, amigo? Temperatura de 27 graus, 27. Obrigado. Estado radar, estado nível 230, sem da PUCA. Solicita 1-8-0 com final. Autorizado no 80. 80. Gente, o uniforme Tango Uniforme Libra. Uniforme Tango Índia. Libra acionamento no pátio 3, pronto, cópia. Uniforme Tango Índia, São Paulo, aprovado nível 430, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pirassununga. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, ponte direto Motiva, transponder 5470, controle Salvador 1208. Wave restriction to level 330. Ui, solo 51, libere a direita, chame solo 1219. 1219, 972. Mano, destino São Paulo, nível 430 via rota do plano. Meia 258 estabilizado, completa com a torre. Cheque o trem 1895, bom pouso. Estabilizado 295, boa noite, 6258. Boa noite, Oceaner 6258, estabilizado ILS 10. Azul 4221, livre decolagem, 170 com 8 nós. 2-2, taxi via Alfa, mantenha da Juliette. Alfa 770. Aproximação no zero, vento 170 graus 89, informarei pista livre. Ciente, aguardando pista livre, a Serena 258. Paciente que necessita atendimento médico de passageiro a bordo, se puder coordenar uma ambulância, que a gente não conseguiu entrar em contato com a. Aliás, um médico na ambulância, não consigo coordenar com a companhia. Ok, um médico e não uma ambulância, não é isso? Afirmo, médico. Ok, já fizemos isso anteriormente, ok? Assim que o senhor entrou na terminal, já tinha feito a solicitação infraero. Vou reforçar novamente, ok? Ok, muito obrigado. Posso mandar girar a previsão para o 098? Taco 1970, 80 a bordo, 80 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternativa. Zuno, decolou ao 53, chame controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho. O Xanema 258, livre pulso no 0, 170 graus com 8 nós. Tá livre pulso no 0, Xanema 258. Aqui. 221, no contato radar, sobre nível 340, saída da EL. Possibilidade de vamos direto lá, da EL? Estimada pra agora não, né? Desculpe, controle, não recebi sua mensagem. Possibilidade para Leda? Autorizado, Leda. Grato. Próximo Juliette, voo no 972. Voo no 972, Juliette, através do 08, aguarda viatura Follow Me até porta 11. Juliette, através do 08, segue Follow Me para o 11, voo no 972. Após a passagem, o tráfego ali, mantém o 0, voo no 1-170. E mantém o 1-0, 1-170. Nero 6258, solo ao 55, libere a direita, solo é 1219. 219, obrigado. Solo Salvador, Oxenero 6258, de pronto, escuta. Solo Salvador, Oxenero 6258. Oxenero 6258, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6258. No 098 na escuta do solo. Sim. E como por gentileza o senhor coordenar com a equipe de solo para agilizar no pushback, tem um passageiro passando mal no chão, né? Por gentileza. Eles estão agilizando, ok, obrigado. Zero vento, 180 graus com o 09, 1170. Só seria como coordenar com o colega da Gol aí, pra liberar logo o finger pra gente, que a gente tá com o passageiro em condições não normais, médicas, hein? Ok, gente, eu já coordenei com o Gol, já tá agilizando. O seu ingresso na Juliette, aguardando a liberação pro 01, ok? Já a retaguarda do Gol, mesmo já vai iniciar o táxi. Ok, tá aguardando, 6258. Para o táxi 092.122 a bordo, 50 passeando. Táxi Índia, no ponto de espera, chame em torno no 895, ajuste no 017, gol no 098. 0129. Bruno 70 decolou 57, chame controle 1208, boa noite. 208, boa noite, é o nome 70. Obrigado, bom. Bruno 70 decolou Cuca de Pan. Boa noite, Bruno 70, contato radar, sede nível 370, saída Cuca. 370, saída Cuca, bom. Bruno 70. Azul 4221, chama Recife, agora na frequência 125, decimal 1, secundária 1-33, decimal 95, boa. 251-3395, boa, Azul 4221. Bruno 098, tem decolagem autorizado no 0, 170 graus, 89. 09. Bruno 098 decolou 0300, chame controle em 1208, uma noite. 208, grato. Controle a voo 1098. 1098, contato radar, saída 370, saída PUCA. Ok. Recife 350 para o 098? 37, 370. Recife 37. solo Salvador, TAM 3152, informação Delta, posição 612, autorização Maceió, pronto para cópia. 3152 para Maceió, nível de voo 330 autorizado, na Perisco 50 até a posição Arágua, após DCT. Decola Dono Zero com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição ao Caju. A frequência do controle Salvador em 1208 e a torre em 1895. Seu código transponder 5472, TAM 3152. Autorizado para o TAM 3152, Maceió, nível 330, via Aperuísque 58, Orago e após direto Maceió. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju. Controle 1208, a torre 1895 e o transponder 5472, TAM 3152. Correto, informe pronto para posto de acionamento, TAM 3152. Informará para posto de acionamento, TAM 3152. Firmo, informe Tango Índia, prossiga. POB alternado Campinas, sintaxe autorizado para o ponto de espera da 10 via Pátio Uno, Índia e Alfa, o Papatá e uniforme Tango Índia. Pátio Uno, após o ingressar, seu Pátio 3, Pátio Uno, Índia e Alfa. Voo no 098, chama agora o centro de Recife, frequência 1685, secundário 1245, com voo. 1685, 2545, na resposta. Então, 3891, desça para 2000 pés, o ajuste 9097. Chegada bom, FI, livre LS, repor estabilizado. Está autorizado, o que o senhor quiser. Pode alinhar e decolar o vento 160 graus com 10 nós, o uniforme Tango India. Solo Salvador, boa noite. Novamente, essa 3952, posição 6 para pushback e acionamento. Primeiro puxa, acionamento, reporte táxi, 3152. Iniciando pushback no 62, uma para táxi, setam, 3152. Informe Tango India decolou de Salvador aos 11, controle em 1208, boa noite. 1208, boa noite, obrigado, viu? Quando na escuta do papapapai, uniforme Tango India? Positivo, uniforme Tango India. Contato radar, sobre nível de voo 430, na saída da El, está autorizado com vai direita na Prudileza. A direita, Prudileza, vindo para o 430, uniforme Tango India. Uniforme Tango India. Vou direto, posição bridge, restrito no nível de voo 340. Afirmativo, direto bridge, restrito 340. Uniforme Tango India. para o táxi, o TAN 3152, POP 114. Autonomia 2 horas e 20, alterna Aracaju. 3152, 3 ataques, meia pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 097. Pátio, Índia, ponto de espera, torre 11895, TAN 3152. Papapá Uniforme, Tango Índia, chama agora o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95, tá bom. Ponto de espera 1-0 pronto. TAN 3-1-5-2. Autorizado, alinhar e decolar. Delta 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0-9, 3-1-5-2. A linha decola, fixa com 0, TAN 3-1-5-2. Gente, 160 graus, 109. 152, decolou os 20, chame agora o controle em 1208, uma boa noite. 1208, boa noite, Santa 352. Controle Salvador, TAM 3152, decolou, perfil da PUCA, Aracaju. 3152, contato radar, sobe o nível de voo 330 na trilha PUCA. Confirme o nível 330? É o nível que eu tenho aqui autorizado. Confirme, qual foi a autorização no solo? Autorizado 330, para o TAM 3152. Positivo, 330. Sessão ao 330, TAM 3152. Santa Zona Leste, avistando, tem uma 3891. 3891, torre 1895, uma boa. 1895, uma boa. Torre Salvador, tem uma 3891. 3891, sete do tráfego, informe checado, pista 10, o vento 1,60 graus, 1,09, 3891. Portarão, tem uma 3891. Vai passar onde a serra baixou e travou, tá? 3891. Livre pouso no zero, vento no 60 graus, com 8 nós, 3891. Pouso autorizado, pista no zero, tá? 3891. 52, chama Recife, frequência 12685, secundário 12545. Recife, 12685, operação 2545, TAM, entra no 52. No avião no solo 27, libera a direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 2, TAM 38, 91. Alfa Juliette, portão 2, TAM 38, 91. Zero 62, desça para 2000 pés, ajuste no 097, chegada Mare, livre LS, reposta pesado.